Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto. Contamos também com a proteção do Senhor Jesus. Ao início dos nossos trabalhos, nós elevamos o pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, para a nossa prece matinal, para agradecer, Senhor, pelas bênçãos deste momento, pelo agraciamento que o Senhor nos concede em estarmos aqui novamente com a divulgação da doutrina espírita. Que as Tuas bênçãos, Senhor, neste momento, atinjam a todos os nossos ouvintes, abençoados ouvintes, que não precisam professar a fé espírita para participarmos deste congraçamento, convidando a todos para que elevem apenas o pensamento a Jesus, para que possamos nós todos sentirmos-nos neste clima de elevação, sabendo que diante da lei de Deus, tudo para nós é possível. E com a proteção do Mestre, nós conseguiremos todas as realizações de que nós nos propusemos. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos, hoje e sempre. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Temos aqui o convidado, o nosso querido companheiro de Lide Espírita, o Dr. Aguinaldo Vasconcelos, que é presidente da Associação Espírita Francisco de Assis de São José do Rio Preto, que vem para um bate-papo a respeito dos diversos assuntos que todos nós tanto necessitamos saber. Dr. Aguinaldo, médico conceituado e muito conhecido em nossa região pelos extraordinários serviços prestados, tanto na sua atuação profissional, como também nas realizações de cunho beneficente e na divulgação da doutrina através das suas palestras, e como presidente desta associação que agora assume a responsabilidade por esse programa, a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE. Falaremos neste primeiro programa sobre esta associação. Bom dia, doutor Aguinaldo. É com prazer que temos o senhor aqui com a gente. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, desse programa Fonte Viva, que ora damos reinício. É com alegria muito grande que aqui estamos para trocarmos algumas ideias a respeito de assuntos tão importantes para os nossos ouvintes. Doutor Aguinaldo, falaremos hoje sobre a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita para que os nossos ouvintes fiquem sabendo o que é esse movimento de divulgação. Então, a nossa primeira pergunta para o senhor é: o que é a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE? Nós sempre tivemos a preocupação de divulgar a doutrina espírita além das quatro paredes das casas espíritas, uma vez que nós há de longa data travamos contato com o seu conteúdo da doutrina espírita, e sentimos o quanto este conteúdo é importante na vida daqueles que o conhecem. E essa preocupação foi sempre uma constante em nossas vidas, e em troca de ideias com alguns amigos e companheiros, achamos por bem criar essa associação de divulgação da doutrina espírita. E ela foi fundada recentemente e temos a certeza de que ela encontrará um espaço na vida de tantas pessoas que lograrão benefício de conhecer essa doutrina extremamente consoladora. Doutor Aguinaldo, qual é o objetivo desta associação? Só um programa? Qual o objetivo dela? Como nós já colocamos, a proposta é divulgar a doutrina espírita. Desta forma, sempre pensamos em utilizar uma rádio que pudesse ter um grande número de ouvintes. Sem dúvida nenhuma que a proposta inicial é divulgar a doutrina, exatamente porque ela reúne muitos recursos, principalmente na área de consolação, amparando e esclarecendo as mentes. Então, a doutrina espírita, nós entendemos que ela deva ser bastante conhecida, uma vez que as pessoas fazem raciocínio, pensamentos, muitas das vezes hediondos em relação à doutrina, exatamente por não conhecê-la. Do momento que a criatura conhecer a doutrina espírita, os seus conteúdos básicos, doutrinários, certamente irão se apaixonar pela doutrina, uma vez que ela é essencialmente responsável por esclarecer tantas coisas que Jesus não pôde dizer naquela época, exatamente pela nossa parca condição de conhecimento, e ainda mais acrescentar tantas outras informações que virão a seu tempo. Então nós entendemos que essa é a proposta da DDE, divulgar essa doutrina. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, que parece redundância da outra que o senhor respondeu agora, mas por que divulgar a doutrina espírita, se existem tantos centros e todos os dias tem palestra? Então, por que divulgar? Ela já não é divulgada a contento nos centros? Nós entendemos, Sérgio, que a doutrina ela já é divulgada dentro das casas espíritas, para pessoas que são afeiçoadas ou adeptas do espiritismo. Mas, partindo da premissa, como eu já coloquei, que falta o entendimento da doutrina por parte de tantas outras pessoas que professam até outros credos, nós entendemos que ela devesse ser colocada de uma maneira mais abrangente, atingindo realmente outras mentes que não são hoje adeptas do Espiritismo, a fim de que elas possam refletir e assimilar esse conteúdo. Portanto, do momento que a doutrina, segundo o nosso entendimento, é o consolador prometido por Jesus, porque ampara a criatura, sob o ponto de vista material, e sob o ponto de vista espiritual, esclarece as mentes, despertando-as para uma realidade maior, uma realidade transcendente. Então, nós não podemos ficar com ela apenas para nós, dentro das nossas casas espíritas. Nós precisamos levá-la a qualquer reduto, beneficiando as pessoas que possam conhecê-la melhormente. Então, esta associação conta com um programa do rádio, mas é só através do rádio que vai ser propagado, divulgado, ou tem outros meios de divulgação? Evidentemente que a divulgação até então tem sido feita dentro das casas espíritas, através de revistas, de livros, jornais, mas a proposta da ADDE é trabalhar com outros elementos, como no caso a rádio. Nós temos a preocupação de criar uma rádio espírita, mas até que isso não aconteça, nós estamos usando outras rádios para ter o nosso programa. A nossa outra proposta é, através da internet, criar uma rádio dentro da internet para atingir os mais longínquos lugares do nosso planeta. Porque, do momento que tivermos um esquema montado, podemos usar todos os recursos que tivermos em mãos para divulgar a nossa doutrina. Não só através dos programas que já são feitos, mas outros que eventualmente venham surgir pelo nosso embasamento, pela nossa experiência que vai se dilatando com o tempo. Esta associação, doutor, como é que ela é mantida? Nós criamos essa instituição e já de imediato abrimos um espaço para sócios que podem aderir a essa proposta, uma vez que ela é muito grandiosa. Então, existem os chamados sócios colaboradores que podem colaborar conosco mensalmente para fazermos um caixa e, através desse caixa, elaborarmos todos os nossos programas. Mas nós já temos um grupo que vem trabalhando já de algum tempo, onde nós promovemos jantares, às vezes participamos de algumas festas juninas, nós temos trabalhado com pizzas, então há um trabalho nos bastidores do próprio grupo para amealhar recursos financeiros para manter o nosso programa. Mas nós queríamos enfatizar na importância da adesão de pessoas que são simpáticas à doutrina e também daqueles que depois, ao conhecerem o nosso programa, o que é a doutrina, que venham também se familiarizar com este enriquecimento do conhecimento que, de todas as pessoas. Então, essa pessoa também pode participar conosco, ligando para a rádio, ligando para o programa, e nós passaremos mais informações a respeito. Nós íamos fazer essa pergunta agora, como alguém pode se associar e contribuir para esta associação na divulgação. Então, como o senhor disse, é só ligar aqui para o programa, daremos informações. E também, mais ao final, a gente sabe que tem um site que a pessoa pode entrar para obter informação sobre essa adesão. Então, nós vamos passar para outra pergunta. Qualquer pessoa pode ser associado ou somente os espíritas? Bom, nós sabemos que essa instituição não tem fins lucrativos. A instituição visa apenas a se manter, adquirir um patrimônio financeiro para manter esse programa sempre atuante. E para isso nós precisamos muito de pessoas que venham se associar à ADDE. E essa associação não necessariamente precisa ser dos espíritas. Qualquer pessoa pode se associar à ADDE, do momento que sinta o valor da ADDE, a importância da divulgação da doutrina, depois de conhecer o que é o Espiritismo e perceber o quanto esse conteúdo filosófico pode esclarecer as mentes, despertar as consciências, enaltecendo a transformação da criatura, buscando a essência do Espírito, então essa pessoa vai também se sentir gratificada por participar conosco. E não depende de credo, nem de filosofia, bastando apenas que a pessoa se familiarize e goste do nosso programa, goste da nossa doutrina, do nosso trabalho. Basta apenas a pessoa ter essa afinidade com o nosso propósito e se associar à ADDE. Bom, nós tínhamos uma outra pergunta aqui dizendo se ela tem fins lucrativos e o senhor já respondeu na pergunta anterior. E os centros espíritas da nossa região? Eles têm um espaço nessa associação? Eles estão engajados neste programa? Como o próprio nome está dizendo, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, nós entendemos que é uma associação que deve contar com todas as casas espíritas. Ela já intrinsecamente absorve os centros espíritas, uma vez que esse é um movimento da doutrina espírita. E precisamos até mesmo que todos estejam engajados conosco nesse programa, participando ativamente das nossas reuniões, participando do nosso programa de rádio, inclusive dando a sua parcela de contribuição com as suas informações, com alguns subsídios que sejam importantes para a divulgação da doutrina, de tal forma que esta é uma instituição aberta e faz, inclusive, sentido que todas as casas espíritas estejam vinculadas a esta associação. Nós temos a União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto, que congrega todos os centros. Então, a nossa pergunta é, a USE, a União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto e da região, pode dar informações a respeito da ADDE? Sem dúvida nenhuma. As nossas reuniões estão sendo realizadas toda a última segunda-feira do mês, às 20 horas, dentro da USE. E nós já temos um site da ADDE também na internet. A própria USE também tem seu site e tantas outras informações podem ser dadas através dos canais de comunicação da USE, de tal forma que a USE está aparatada para dar informações sobejas a respeito da ADDE. Qualquer pessoa que quiser saber mais detalhes é só acessar a USE e ela está credenciada e com condição para dar essas informações desejadas. Doutor, nós temos mais uma perguntinha. Além de se associar, o que podemos fazer para ajudar a ADDE? A ADDE começou com um grupo pequeno de pessoas. Pessoas que estavam já filtrando essa ideia de divulgar a doutrina além das casas espíritas. Uma vez criada a associação, ela tem que crescer. Como eu já disse anteriormente, as nossas reuniões são feitas na USE, na última segunda-feira, do mês às 20 horas. E cada dia tem aumentado o número de pessoas que vão se agregando à nossa proposta. Então, além do associado que contribui mensalmente, ele pode contribuir muitíssimo, participando diretamente conosco das nossas reuniões, dando ideias, trazendo informações, contribuindo com seu entusiasmo, com a sua participação no trabalho que nós fazemos paralelo para a aquisição de fundos, com a sua vibração, com a sua presença pessoal. Eu acho que várias são as maneiras de contribuir com a DD e até mesmo com seu incentivo, uma vez que nós precisamos de pessoas que estejam entusiastas, que sejam entusiastas, com entusiasmo, abraçando esse trabalho. E fica aqui o convite para todas as casas espíritas, fica o convite para todos os espíritas de Rio Preto, das cidades vizinhas, até mesmo daqueles que são, não se diz espíritas, mas que têm uma certa afinidade com a doutrina, que amanhã certamente pelo entendimento serão espíritas, todas essas pessoas que entendem da importância de trazer as informações para enriquecer o cabedal de conhecimento das pessoas, que queiram trabalhar conosco, serão muito bem-vindas. O convite está feito e é um prazer imenso ter essas pessoas vinculadas conosco nesse trabalho da DD. Terminamos a nossa série de perguntas. Nós colocamos à disposição o tempo para o Dr. Aguinaldo, se tiver alguma coisa a mais para falar, algum conceito, alguma notícia a mais, queira, estamos à sua disposição, doutor. Sérgio, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com os nossos ouvintes, trazendo alguma informação a respeito da DD. E dizer que, segundo Emmanuel, que é um mentor espiritual que assistia diretamente o nosso querido irmão Chico Xavier, ele dizia que a maior caridade que nós podemos prestar à doutrina espírita é sua divulgação. Como eu disse anteriormente, é uma doutrina que vai de encontro à razão, à racionalidade. Quanto mais nós a estudamos, mais nós a internalizamos, mais sentimos na obrigação de vivermos diretamente com seus conceitos, uma vez que os seus conceitos são eminentemente crísticos, enfatizando a caridade, o amor estuante ao nosso próximo. Então eu gostaria de fazer também um convite a todos aqueles que estão nos ouvindo para que em todos os sábados às 10 horas da manhã estejam ligados com a rádio nesse programa Fonte Viva para aurir novas informações, uma vez que elas serão de muita importância, de muita valia na transformação de cada um, minimizando as nossas dores que são em decorrência da nossa ignorância e ainda mais fortalecendo os nossos espíritos, porque o senso da repetição nos constrói. E quanto mais informações salutares tivermos, mais motivados, mais seguros, com mais fé, estaremos trilhando no caminho do bem, na senda que nos conduz de retorno ao seio do Pai. Então, que tenham um bom dia a todos e esperamos por vocês no próximo programa, no sábado que vem. Nós só temos a agradecer ao Dr. Aguinaldo pela presença amiga, abençoando este momento, agradecidos. Continuamos com o nosso programa. Amor no coração. não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Se cada um faz sua parte, toda parte faz um todo. Se fazer parte desta vida é bem se entregar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar. Abrindo na vida feliz, de corpo e alma, para o bem vou trabalhar. E a cada dia a semente vai brotar, mas não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Mas não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Poema da semana: A Sabedoria dos Gansos. Os gansos voam sempre em formação, fazendo um V no azul do firmamento. E assim voando, mesmo contra o vento, são mais velozes na sua transmigração. Eles trabalham em equipe. Nesse transvoo pelo céu, se o ganso que está na ápice do V se cansa, um outro assume logo a liderança, sem que haja quebra no incessante avanço. Eles partilham o comando. Quando algum deles, momentaneamente, vai diminuindo a velocidade, atrás os gansos granzam com amizade, dando coragem ao que segue à frente. Eles são amigos. Se um deles deixa a formação modelo, talvez porque se encontre adoentado, outro se põe, no mínimo, a seu lado, para ajudá-lo ou mesmo protegê-lo. Eles são solidários. Homem, imagem do Senhor é gente. Procura agir assim com o semelhante, como esses gansos na animalidade, pois trazes na alma um privilégio ingente, o de ser membro da mais importante e universal equipe, a humanidade. Mário Frigeri. Evangelho responde: Sérgio, o que Jesus nos deixou ou quis dizer sobre as aflições da vida? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pôs: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus, capítulo 5. Ó vós que sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados porque tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas, capítulo 6. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso. Bem mais, seriam um engano, um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e os outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem por comparcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sob o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente através do Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Temos duas causas para as aflições da vida. As causas atuais, que seriam as vicissitudes da vida, remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculados ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos susceptibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências quando crianças, no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e gratidão. As causas anteriores das aflições, aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer os reveses de uma fortuna, as infelicidades, as suas deformidades, o cretinismo, a idiotia. Não fizeram nesta vida, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si só, e que os colocam à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, deve pertencer a uma existência anterior. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em outra vida. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Depois do frio tem verão, para aquecer. Enriquecendo o nosso programa, trazemos uma palestra do nosso irmão Carlos Baccelli, que nós dividiremos em 4 semanas. Hoje, nós ouviremos a primeira parte da palestra do nosso irmão. É uma alegria estarmos aqui em Araras, aqui no IDE, participando desta programação doutrinária, trazendo a nossa despretensiosa colaboração. Não se trata propriamente de uma palestra, de uma conferência, mas de uma reflexão, de um convite à reflexão em torno das obras de André Luiz, a começar de Nosso Lar. De Nosso Lar, que agora, no próximo dia 3 de outubro, estará completando 61 anos de sua primeira edição. A data do prefácio é de 3 de outubro de 1943. Dentre as obras, digamos, mediúnicas, Nosso Lar é o maior best-seller. Mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos. Uma obra de suma importância. Uma obra que marcou época e tem marcado época doutrinariamente. Um divisor de águas, uma obra que já foi traduzida para diversos idiomas, para os principais idiomas, considerados pelo menos principais. O livro já foi traduzido para o inglês, já foi traduzido para o francês, já foi traduzido inclusive para o japonês. E apenas a título de informação aos nossos irmãos, ontem nós estivemos proferindo uma palestra na cidade de Amparo, onde também estivemos pela primeira vez. Um público, aproximadamente de 400 pessoas, e fizemos uma pesquisa informal, como fazemos em toda parte, onde temos tido oportunidade de desenvolver o tema que desenvolveremos nesta manhã. Perguntamos aos nossos irmãos presentes se já tinham tido oportunidade de ler o livro Nosso Lar. Vejamos bem. E não tínhamos um grande número de jovens, não. Não tínhamos um grande número de jovens. Tínhamos o maior número de pessoas de uma certa idade, de 40, de 50, 60, 70 anos. E perguntamos, por favor, sem mentir, por favor, levantem a mão aqueles que já tiveram oportunidade de ler Nosso Lar. E para nossa surpresa, apenas metade das pessoas, apenas metade, das 400 pessoas, aproximadamente 200 pessoas levantaram a mão. Essa constatação, ela não deixa de ser interessante e não deixa de ser preocupante. Por quê? Evidentemente, todas as obras espíritas são importantes. Todas elas, sejam de lavra mediúnica ou não, de lavra mediúnica ou de lavra semi-mediúnica, digamos assim. Todas são importantes, têm o seu espaço, têm o seu lugar. Mas nós consideramos Chico Xavier o legítimo continuador de Allan Kardec. Nós consideramos a obra de Francisco Cândido Xavier o complemento natural da codificação kardeciana, do Pentateuco kardeciano, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz. São obras fantásticas, são obras que necessitam, mais que ser lidas, necessitam ser estudadas, necessitam ser refletidas, estudadas. Por exemplo, já tivemos oportunidade de ler Nosso Lar umas 5, 6, 7 vezes. E sempre o fizemos com uma caneta vermelha, com uma caneta verde, com uma caneta preta, com uma caneta azul, destacando os tópicos que mais nos chamavam a atenção. E procurando também ler, sobretudo, o que está escrito, o que está dito nas entrelinhas. Nosso Lar não é uma novela. Não se trata de uma novela. Não se trata de um romance. Trata-se de um livro doutrinário. Trata-se de um livro que necessita ser lido e necessita ser estudado, porque as informações que contém e que nos foram transmitidas há 61 anos atrás, as informações que contém continuam sendo inéditas para muitos de nós. E nós verificaremos no estudo dos dois primeiros capítulos, nós constataremos que passamos por cima de muitas informações importantes a respeito do mundo espiritual. E assim, ignoramos muita coisa a respeito do mundo espiritual. Aproveitamos a oportunidade para um convite aos espíritas, aos nossos companheiros de ideal. Vamos retomar o estudo das obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Vamos reler André Luiz. Vamos reler Emmanuel. Nós sabemos que o trabalho de André Luiz foi importantíssimo. André Luiz funcionou como médium. Ele também, em suas obras, nas obras de sua lavra, funcionou como médium. Chico Xavier nos dizia que André Luiz foi médium de uma equipe constituída por 14 entidades, 14 espíritos de elevada hierarquia, e que essa equipe era supervisionada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Por exemplo, na obra Nosso Lar, André Luiz atuou como médium de Clarencio, do ministro Clarencio. Na obra No Mundo Maior, ele funcionou como médium de Calderá. A você, mamãe, a você, papai, que tem seus filhos pequenos, não esqueça que a sua formação depende dos cuidados que a gente tem com eles agora, nessa tenra idade, para que eles conheçam os limites, para que eles conheçam como é que a vida vai se apresentar para eles no futuro. E são totalmente dependentes dos papais, das mamães, para que quando eles se defrontarem com o mundo lá fora, não tenham eles a sensação errada de tudo poder, de tudo querer, pois nós sabemos hoje que a grande parte da violência, a grande parte do desequilíbrio da humanidade é resultado, é um efeito desta causa de papai e mamãe que não cuidaram dos seus filhos, não lhes deram carinho, não lhes deram o amparo, não falaram para eles que eles eram pessoas normais. E quando agora adulto, se rebelam contra a vida, até por não poderem comprar o que eles gostariam de ter, que pode ser até uma coisa fútil, mas para eles tem valor. Pode ser uma roupa, um calçado, uma bicicleta, uma moto, e se revoltam porque não tem limites, não sabem que a vida é assim, difícil para todo mundo. Mas aqueles que receberam este amparo, esta orientação na infância, enfrentam a vida de outra forma. Eles sabem os seus limites. Então, papai, mamãe, não descuidem dos seus filhos. E é você, companheiro, companheira, que está ouvindo este programa agora. Se você tiver algum problema e quiser ter uma explicação mais plausível, mais inteligível, visite uma casa espírita. Procure os membros que estão lá. Fale do seu problema e eles com certeza terão um direcionamento para te dar. E mesmo que você não tenha problema, mas gostaria de conhecer o Evangelho de Jesus com as explicações mais detalhadas que a doutrina espírita lhe proporciona, faça o mesmo. Chegue até uma casa espírita, procure os responsáveis, diz que você quer conhecer a doutrina espírita, quer conhecer o Evangelho de Jesus, quer raciocinar sobre isso. Isto lhe será de grande proveito para o seu dia a dia. A doutrina espírita liberta. Jesus nos prometeu que quando nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. A doutrina espírita lhe dirá a verdade, e esta te libertará.